curioso, primeiro ato, mandando aquele salve ao Deus Todo-Poderoso, que nunca me deixou sozinho. Em seguida toda a minha família, pai, mãe, irmã e sobrinho, aos meus compadres, Adriano e Jefferson, e ao meu afilhado Vitor Emanuel, a querida Soninha de Mauá, pode crer, Baiano, Catraca, Cobra, Radioativa, Hortolândia, não sei o que seria de mim sem vocês. A minha fã número 1, Leidiane, da Rádio Favela, certo, Pacifista Zero, Face Oculta, a minha eterna e amada Vânia do Riacho Fundo, que nunca me deixou falando, certo, te amo. A toda a comunidade da Canangolândia em peso, pros manos da minha área, eu só quero a paz. Aos meus brothers de rocha, Jorge e Japão, é o velho e bom, Mano Mix, ladrão, Natinho, radical sem dó, valeu pela presa, ladrão. Ao meu colado Dedé, pelas ideias, Treidão, Samambaia Sul, a maloca FS, voz sem medo, Tel e Tidos, mais conhecido como DJ TDZ, Morte Cerebral, Jorge Benjó, Ebert Viana, Paralamas do Sucesso, Cazuza, e ao grande saudoso Cartola, Axé Bandido, é nóis, paz. Pode crer, Dino Black, vamos seguindo a conversa. Eu, Preto Louco, quinto mafioso no terceiro ato, vou mandar aquela lá pro meu aliado de Miriano, Sangue Bom, meu compadre Ed, toda a sua família, valeu mesmo, hein, velho. A minha esposa Isabel, Douglas, Alexandre, meus pais, Andréia, Alexandra, Érica, Camila e alguns parentes, só os que me apoiaram, tá ligado? Os malucos do Paranoia da Ceilândia que estão comigo, aí é a cara, é nóis. Falante Crime, Quadrilha do Centro-Oeste, Desarme, Cubano, Stalker, Racionais, RZO, VP, MVB, o Comando de MC. Valeu a compreensão de todos. Uzi, o sexto mafioso, membro honorário da parada, vai na fé. É isso aí, nego Dé, eu, WM, o quarto mafioso, segundo ato na fita. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, o Wellington, o Wesley, que me apoiaram e confiaram em mim, minha filha, Jéssica, meu filho, Washington, a minha primeira família de rua, Três Drão, o aliado Granada, o colado DJ Labi, a minha segunda família de rua, a Máfia, Nego Dé, Beatles, Dino Black, Mano Mix, Albira, que confiou no meu trabalho, rapaziada da CD Box, Discovery, rapaziada aí de correria do dia a dia, Jacona, Roger, família Rodrigues, Diana, e aí, mina, Alexandra, Gorda, rapaziada do GOG, Fogo Cruzado, Sistema Moral, a rapaziada aí da Samambaia Sul, Norte, no passo a passo, se é firmeza, ladrão, vem conferir. Então, pode crer aí, eu, Mano Mix, primeiramente agradeço, doido, a Deus, aos Pai Todo-Poderoso, aos meus pais, meus irmãos, a minha esposa Ana, minha filha Nayara, a gangue firma de Scratch, a posse quadrilha CO, aos malucos de rocha aí, Zedek, ex-câmbio negro, Marquinho Smurf, Salsão Mix Mania, Elívio Bro, é sangue bom, Bira CD Box, se liga, véi, do Rio de Janeiro, Celso Ataíde, MV Bill, a ideia é forte, de Sampa, tá ligado? Realidade Cruel, Dário Porte Legal, DJ Lu, Verbo Pesado. Vocês que cantam e tocam rap nacional, ritmo agressivo pela paz, fui. Eu, Preto Beatles, agradeço a Deus, Jennifer, Juba, minha mãe, meu pai em memória, minha família e a todos que deram força e apoio financeiro e psicológico nesse trampo, tá ligado? Cubano, Stalker, Maloc FS, DJ Júnior, RCG, Mano Mix, firma de Scratch, Os Loucos Produções, Dino Black, WM, Nego Dé, Grupo Mafia e é o cachorro que eu não tenho. É nóis!